você é tudo que sempre sonhei. Todo esse tempo a você me dediquei. Mas venho percebendo a distância entre nós. Por favor, responda, quero ouvir da sua voz. Se você me ama ou se você já não me quer. Se está desconfiando que eu tenho outra mulher. Não seja tão bobinha que te amo pra valer. Estou perdidamente apaixonado por você. Você é tudo que sempre sonhei. Todo esse tempo a você me dediquei. Mas venho percebendo a distância entre nós. Por favor, responda, quero ouvir da sua voz. Se você me ama ou se você já não me quer. Se está desconfiando que eu tenho outra mulher. Não seja tão bobinha que te amo pra valer. Estou perdidamente apaixonado por você.